Faz tempo que a gente não se vê. Saudades. Faz tempo que a gente não se ama. Não dá pra esquecer. O meu corpo reclama. Você. Eu ando longe da felicidade. Tá certo que a gente se perdeu. Verdade. Também não quer dizer que não valeu. Tanta emoção. O meu corpo.